pensar o impensável, sentir o insentível, sonhar o insonhável, fazer o infazível, curar o incurável, poder o impossível. Na verdade, o ápice do sucesso é espalhar felicidade, tocar o intocável, tanger o intangível, falar o infalável, ouvir o inaudível, cantar o incantável, ver o invisível. A magia é ver beleza onde antes não havia. Pro teu sucesso acontecer, faça por onde merecer, sendo melhor do que já foi e bem pior do que vai ser depois. Tentar o prever o imprevisível, provar o improvável, acreditar no incrível, mudar o imutável, vencer o invencível, decifrar o indecifrável, transpor o intransponível. Pro teu sucesso acontecer, enxergar a mágica, o mais no crucifixo, viver sem máscaras, malhar o espírito, formatar o cérebro, se ligar no cíclico. Pro teu sucesso acontecer, faça por onde foi e bem pior do que vai ser depois. Nós